Eu tenho uma reflexão para trazer aos irmãos, para junto nós pensarmos sobre a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Eu queria me basear no texto que está no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 6. Quero ler do 19 ao 21. Mateus capítulo 6, 19, 20 e 21. Diz assim a palavra do Senhor: Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não arrombam e roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Obrigado, Pai querido, pela tua palavra, que é viva, eficaz, é poderosa, para penetrar a nossa alma, para trazer discernimento, compreensão, entendimento acerca da vida, acerca dos valores espirituais. E pedimos que a tua palavra agora venha trazer a cada coração aqui a direção. A tua direção para o nosso viver de cada dia, Senhor. E que nós sejamos edificados mais uma vez, possamos crescer um pouco mais no entendimento da tua vontade. Estamos com os ouvidos da alma abertos, Senhor, para ouvir a tua voz. Fala com a gente. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. É muito importante, queridos, nós atentarmos para o grande milagre que o Senhor realizou na nossa vida. Talvez alguém possa dizer: mas pastor, eu não tenho algum testemunho de um milagre extraordinário, um testemunho forte, de algo que Deus tenha feito de cura, ou de livramento, ou de libertação, que possa causar impacto na vida de alguém. Mas eu digo para você que isso não é verdade. Eu creio que cada um de nós aqui, eu creio que a grande maioria de nós aqui experimentou o maior milagre que alguém pode vivenciar na sua vida, que é o milagre do novo nascimento através da fé em Jesus Cristo. Esse é o maior milagre. Pode não ser um milagre tão impactante quanto é um momento de cura, mas esse é o milagre interior, interno, invisível, mas que mudou a nossa vida e mudou a nossa história. É o maior milagre de todos. E você sabe como foi esse milagre? Deus pegou eu e você, atolados no pecado, com a nossa vida sem paz e sem alegria, totalmente vazia, com a nossa vida oprimida pelo poder maligno de Satanás e do mundo, onde nós não conseguimos enxergar a nossa condição, com a vida totalmente ferida e arranhada. Ele nos pegou, Ele quebrou todas as correntes do mal que nos aprisionava, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino de Cristo, onde nós recebemos redenção e remissão dos nossos pecados. Esse é o grande milagre que eu e você experimentou. Milagre esse que cancelou o nosso triste passado, que transformou o nosso presente e determinou a nossa eternidade com Deus. Não tem milagre maior do que esse. Os outros são consequência, amado. Porque o que define a nossa vida foi exatamente esse milagre que Deus fez em cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Todos nós temos uma identidade. Eu tenho aqui uma RG, a minha identidade. Essa identidade, eu não sei porquê, parece que as piores fotos que nós já tiramos vêm parar na identidade. Mas essa identidade aqui nos dá um número. Essa identidade aqui, pelo menos, afirma que nós somos brasileiros, que nós somos cidadãos do Brasil. É isso que a nossa identidade mostra. Quando você for a uma repartição pública para resolver alguma coisa ou para tirar algum documento, provavelmente vão te pedir a sua identidade. Quando você vai fazer um cadastro numa loja, provavelmente vão pedir a sua identidade. Quando você pretender algum dia, por exemplo, viajar para a Argentina, lá eles vão pedir a sua identidade para você entrar no país. Mas quando você for adentrar as ruas de ouro da Nova Jerusalém, eles não vão pedir a sua identidade, eles não vão pedir a sua carteira de motorista, não vão pedir o seu passaporte, não vão pedir o seu visto diplomático, não vão pedir o seu diploma, não vão pedir a sua carteira profissional e muito menos vão pedir o seu cartão de membro da igreja. Não vão te pedir nada disso, porque na verdade o que garantirá a nossa ida à presença do Todo-Poderoso vai ser a marca de Cristo que o Espírito Santo operou em nosso coração quando nós nos tornamos novas criaturas. Porque quando Deus, queridos, nos tirou do império das trevas e nos colocou no seu reino, Ele escreveu o nosso nome no livro da vida. Esse é o grande milagre. Quando os discípulos que foram enviados por Jesus para antecedê-lo em algumas cidades, ao voltarem cheios de alegria, dizendo: Jesus, até os demônios nos submetem no poder do seu nome, Jesus disse: alegrem-se, não porque os espíritos malignos se vos submetem, mas porque o vosso nome está rolado nos céus. Será que esta alegria tem inundado os nossos corações, amados? Hoje nós esperamos apenas que outros milagres aconteçam para desfrutarmos de alegria. Nós não podemos esquecer que o grande milagre já aconteceu, e esse é o motivo de nós sermos pessoas alegres, confiantes no Senhor, porque Deus mudou a nossa vida. A nossa identidade civil diz pouca coisa de nós. Pode no máximo dizer que você é brasileiro, nascido em tal estado do Brasil, é o máximo que pode dizer. Agora, o que diz a nossa identidade espiritual? Eu tenho algo que se aproxima um pouquinho dessa identidade espiritual, que é o meu cartão de identidade pastoral. Talvez você tenha aí na sua carteira, no seu bolso, o seu cartão de membro da igreja. Aqui apenas diz que eu sou pastor da igreja de Nova Vida, ordenado há 21 anos, mas não diz quem eu sou de verdade. A imagem que eu tenho aqui diz um pouco de quem eu sou fisicamente, e mais precisamente da minha face, mas não diz quem eu sou de verdade. Quem eu sou de verdade? Quem nós somos de verdade? Porque a nossa real identidade, queridos, não está no cartão. A nossa real identidade não está no perfil do Facebook. Não está nas fotos que nós postamos no Instagram. Nada disso diz quem nós somos de verdade. A nossa verdadeira identidade está no coração. Essa é a nossa verdadeira identidade, está no coração. Porque o que faz ser o que nós somos, ou quem nós somos, é aquilo que nós pensamos, é aquilo que nós sentimos, é aquilo que nós percebemos, é aquilo que nós acreditamos. Isso é que faz ser o que nós somos. E isso acontece aonde? No coração, no nosso interior, no nosso ser. É o coração que denuncia quem nós somos de verdade. O coração é o lugar onde a Bíblia nos traz uma recomendação muito importante, e que nós até já sabemos, nós conhecemos o versículo, mas a Bíblia nos diz que o coração, ele deve ser guardado com muito cuidado. Onde nós vemos isso? Está lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. E se você olhar na sua Bíblia, você vai ver a Bíblia nos recomendando: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? Seu dinheiro no banco? As suas economias na poupança, que aliás não está rendendo tanto assim? sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Ou seja, o que você é no coração, você é no dia a dia. Aquilo que você pensa é o que você se torna. A sua vida, a nossa vida é dirigida pelo coração, pelos nossos pensamentos. Então a Bíblia diz sobre tudo o que se deve guardar, o que se deve zelar, guarda o teu coração, porque do coração partem as nossas decisões, sentimentos saem do coração, escolhas são feitas no coração, como também fé ou incredulidade vem do coração. O coração é uma fonte, e queridos, é o coração que define quem nós somos. Por que guardar o coração? Porque esse é um dos versículos base para podermos construir uma vida saudável, uma vida que agrade a Deus, uma vida onde nós possamos colher bênçãos. Por que guardar o coração? É importante guardar o coração, principalmente porque o coração, ele é facilmente seduzido. O coração é facilmente seduzido. E o que seduz o coração? Vou responder para você: tesouros. Tesouros seduzem o coração. Na minha adolescência, década de 70, eu lembro de um filme que eu assisti lá no Cine Imperator, do Meyer, A Ilha do Tesouro. Não vou perguntar aqui se você assistiu, porque de repente poucas mãos vão levantar e vou me sentir muito velho. Então, A Ilha do Tesouro vem de um clássico da literatura da década do século XIX, A Ilha do Tesouro, contando a história de um garoto, e nessas aventuras que ele vive, há um pirata em busca de um tesouro. Há duas semanas eu fui com meus garotos no cinema ver o Jack Sparrow, Piratas do Caribe. Fala de tesouros. Tesouros sempre atraíram os piratas, assim como ouro e pedras preciosas sempre atraíram os garimpeiros, assim como milhões de reais sempre atraíram apostadores da Mega Sena, porque o coração é facilmente seduzido por tesouros. Agora, quando Jesus, ele fala de tesouro, nesse texto que nós lemos no início dessa reflexão, Jesus está se referindo àquilo que nós atribuímos grande valor e importância, porque aquilo que atribuímos valor e importância é o que vai atrair o nosso foco, é o que vai atrair a nossa atenção, é o que vai mover a nossa vida. E queridos, se o nosso coração está onde está o nosso tesouro, então a pergunta que não quer calar: quais são os nossos tesouros? Essa é a reflexão que eu quero trazer à tona para nós pensarmos, para nós refletirmos em nossos corações. Quais têm sido os nossos tesouros? O que tem seduzido o nosso coração? Porque aquilo que seduz o nosso coração vai determinar para onde nós estamos indo. É isso que define a nossa vida e para onde ela estará rumando. Quais têm sido os nossos tesouros? Isso pode ser aplicado, isso é válido para a vida profissional, isso é válido para a família, isso é válido para o casamento, isso é válido para as amizades construídas, mas isso também é válido, e é onde Jesus realça, ele é válido para a nossa relação com Deus. Então é importante refletirmos sobre isso, é importante pararmos para analisar isso. Quais têm sido os nossos tesouros? Porque guardar o coração, amados, eu entendo que é sabermos definir muito bem quais são os nossos tesouros. E por que é importante definir isso? Porque Jesus nos alerta de que existem bons tesouros e maus tesouros. Se você abrir a sua Bíblia, por exemplo, lá em Lucas, no capítulo 6, no versículo 45, você vai ver Jesus dizendo algo muito importante. Ele disse: o homem bom tira do bom tesouro do coração coisas boas, o mal, do mau tesouro do coração, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então veja que atitudes, decisões, palavras, escolhas, tudo que nós fazemos na nossa vida, parte de onde? Do coração. Só que nós podemos estar abrigando um bom tesouro ou um mau tesouro. Você está entendendo por que Jesus trata desse assunto? Porque é importante pensarmos a respeito, amados. Quando a palavra de Deus diz: julgai todas as coisas e retende o que é bom, porque no universo de tudo aquilo que a gente percebe, que a gente vê, que a gente ouve, seja através da televisão, da internet, da conversa com uma outra pessoa, tudo isso que nós visualizamos e percebemos, nós vamos encontrar coisas boas e coisas ruins. Não vamos encontrar bons tesouros e tesouros trágicos. Só que as pessoas estão sendo seduzidas por certos tesouros, estão trazendo isso para o seu coração, isso contamina a sua vida, isso afeta aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala, aquilo que ela decide. E a vida se desenrola de uma maneira abençoada ou não, dependendo de que tipo de tesouro ela está trazendo para o seu coração. É por isso que Paulo alerta sobre aquilo que nós devemos pensar. Qual é o filtro que a palavra de Deus nos dá? Ela diz: tudo aquilo que produz amor, tudo aquilo que tem virtude, são coisas que a Bíblia diz: isso é bom, retende isso, aquilo, o que é lixo, o que não presta, lança fora. Talvez você conheça pessoas que estão vivendo uma vida que poderiam estar muito além do que estão, mas porque simplesmente estão sendo seduzidas por maus tesouros. Talvez você conheça pessoas dentro da sua própria casa, do seu círculo de amizade, pessoas que estão fazendo a opção pelo mau tesouro. Qual foi o conselho de Jesus? O conselho de Jesus, amados, foi simplesmente nos ensinar a definir quais os verdadeiros valores da vida. E Jesus deixou muito claro, já nesse texto que nós lemos no início, de que dinheiro não é o verdadeiro valor da vida, de que dinheiro não é a condição para sermos felizes. Dinheiro é importante, mas dinheiro não pode roubar o nosso coração. É o cuidado que Jesus traz. Por isso ele diz: não podeis servir a dois senhores, nem a Deus. E ele não faz referência ao diabo, ele faz referência às riquezas, aos tesouros do mundo, porque esse é um tesouro que atrai corações, que roubam corações. E a Bíblia vem e diz para a gente que a raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro, aquele que se deixou ser seduzido pelo dinheiro. Que a verdadeira riqueza de uma pessoa, já diz a Bíblia, não consiste nos bens que esta pessoa possui. Então Jesus está falando de outros tesouros, amados, e eu entendo que Jesus, ele não está aqui nesses versículos que nós lemos, eu não vejo também em toda a Bíblia Jesus ou a Bíblia determinando qual deve ser a organização da galeria de valores da nossa vida, quem tem que vir em segundo, em terceiro, em quarto. A Bíblia não determina isso, mas a Bíblia determina qual deve ser o primeiro lugar dessa galeria de valores. Porque uma vez que nós atentamos para a primazia, o restante Deus nos dá sabedoria e entendimento para organizar esta galeria de valores, que são os nossos tesouros. E o que que Jesus vai dizer exatamente na mesma mensagem que ele pregou, chamado Sermão da Montanha, que foi onde ele falou sobre a questão de não acumular tesouros na terra e sim nos céus, onde ele diz que onde está o tesouro está o nosso coração? Nesta mesma mensagem, Jesus vai dizer, aqui no capítulo 6, no versículo 33, ele vai dizer: buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É um outro versículo que nós conhecemos, mas às vezes não atentamos para a sua importância, para o seu valor. Quando eu vejo isso aqui, eu começo a entender por que que Jesus diz que o reino de Deus é como uma pérola de grande valor. como um tesouro escondido em que alguém vende tudo o que tem para comprar aquele terreno, porque ali há um tesouro de grande valor. Jesus está dizendo: sobre tudo que você vier a buscar nesta vida, busque em primazia, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E tudo o restante, amados, todo o restante, o que? Que restante é esse, pastor? Aquilo que Jesus tratou quando ele falou sobre a ansiedade, sobre as coisas da vida que nos preocupam, do dinheiro que a gente vai ganhar, de como vamos nos vestir, de como vamos comprar o alimento para a nossa casa, de como vamos viver a vida. Jesus disse: busque primeiro o reino, e todas essas outras coisas que são importantes, Deus vai acrescentar, Deus vai abençoar, Deus vai estender o seu favor, você não deixará de ser suprido, Ele, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das vossas necessidades. Mas a prioridade, Jesus está dizendo, é o reino de Deus, é a justiça de Deus. Só que muitas das vezes, nós tendemos a buscar primeiro as outras coisas, na esperança de que o reino de Deus seja acrescentado. É aí que muitos crentes se desgastam, é aí que muitos crentes vivem conflitos, porque o tesouro dele principal está sendo as coisas da vida e não o reino de Deus. Quando Jesus diz buscar em primeiro, ele não está dizendo que o resto não tem valor ou que devemos viver uma vida alienada, de forma alguma. Mas para sabermos lidar com as outras coisas, para sabermos lidar com os outros tesouros, nós precisamos ter o foco no tesouro maior, que é o reino de Deus. Quando o reino de Deus é primazia, amados, nós passamos a juntar tesouros nos céus. O que significa ter o reino de Deus como primazia? Jesus disse que o reino de Deus está onde? Está dentro de nós, no nosso coração. Então, para podermos ser quem Deus quer que nós sejamos, nós precisamos deixar Deus reinar a nossa vida, nós precisamos deixar Ele governar o nosso viver, deixar Ele ter o controle de todas as áreas da nossa existência, sem reservas, sem trancarmos portas no coração para nossa exclusiva ação. Não, é destrancar todas as portas e dizer: Senhor, Tu tens a liberdade de entrar em qualquer dependência de qualquer área da minha vida e tratar o que precisa ser tratado e refazer o que precisa ser refeito e reconstruir o que está destruído e me ajudar a lançar fora todo o lixo que eu trouxe para dentro. Quando nós damos essa liberdade ao Espírito Santo, não tem jeito, Ele vem e faz a obra, Ele vem e muda tudo, Ele vem e nos refaz, Ele vem e nos dá sentido de vida. A verdade é que muitas das vezes a gente tranca algumas dependências e escondemos a chave, temos medo de Deus tocar ali, sabe? Temos medo de Deus fazer aquilo que a gente não gostaria que Ele fizesse. E aonde há medo, amados, não há como o amor de Deus agir e mudar e transformar e vivificar. Nós precisamos deixar o amor de Deus expulsar todo o medo do nosso coração. O perfeito amor lança fora o medo, já diz a palavra, para que nós possamos realmente viver o que Deus projetou e planejou para a nossa vida. O nosso coração pode fazer planos, Deus não impede de você sonhar, Deus não impede de você fazer projetos para o seu futuro, mas a Bíblia também garante para mim e para você, que a resposta certa vem dos lábios dEle, Ele sabe o que é melhor para a gente. Às vezes o que sonhamos hoje, achando que lá na frente vai ser um sonho maravilhoso a se conquistar, pode se tornar um pesadelo, mas o Senhor vê o amanhã, o Senhor conhece a nossa vida depois da montanha, e Ele sabe, e por isso Ele cuida da gente hoje, e acontecem às vezes coisas que nem entendemos hoje, porque lá na frente Deus quer nos guardar, porque lá na frente Deus tem o melhor para a nossa vida. Por isso nós somos o povo da fé, amados. Nós vivemos pela fé. Se você viver apenas na base dos seus sentimentos, você está lascado. Quem vive por sentimento vive de altos e baixos. Quem vive de sentimentos acha uma hora que Deus não a ama e que outra hora Deus é apaixonado por ela. Porque sentimentos são volúveis, sentimentos oscilam pelas circunstâncias, mas a fé não. A fé é a confiança no Deus Todo-Poderoso que não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para todos sempre. É pela fé que nós vivemos e crendo num Deus que tudo pode fazer na nossa vida. Que Deus tem o melhor para a gente. Que Deus zela por nós, que Deus cuida de nós. Por isso é importante, amados, ter o reino como primazia. Porque quando você assim faz, você ajunta tesouros nos céus. Você ajunta tesouros nos céus quando você ora. Quando você ora, você não está apenas pedindo ação de Deus no aqui e agora, mas você está juntando tesouros nos céus. Quando você ora por alguém, quando você intercede, quando você clama, quando você conversa com Deus, você está lançando tesouros que o ladrão não vai poder roubar, que a traça não vai poder corroer. Quando você ama o outro, quando você ama o próximo, num mundo de tanto desamor, num mundo de tanto egoísmo, num mundo em que todo mundo pensa em si mesmo, que exalta o seu próprio ego, quando alguém se dispõe a amar no amor de Deus, ele está lançando tesouros nos céus. Às vezes a gente não imagina a riqueza que nós estamos acumulando em Deus, com atitudes bíblicas, com atitudes que Deus pede de cada um de nós, amados. Quando a gente obedece a Deus, estamos juntando tesouros nos céus. Quando nós nos disponibilizamos a fazer o bem ao próximo, a priorizar a nossa vida em deixar guiar, ser guiados pela palavra de Deus, quando nós deixamos que a nossa vida seja uma bênção para o nosso próximo, quando nós nos tornamos generosos, tudo isso são ações do cristão, em que às vezes sem ele perceber, ele está acumulando tesouros nos céus. Sabe, quando você perdoa, quando você é solidário, você está acumulando tesouros nos céus. E nada nesse mundo, quem assim procede, nada nesse mundo vai seduzir esse coração. Nada. Porque o tesouro está lá. O tesouro está em Cristo. Entende? O tesouro maior é o reino de Deus. Os outros tesouros não vão seduzir o coração a ponto de você abandonar, a ponto de você deixar de lado, porque a sua primazia é Jesus. Porque você está olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus Cristo, e nada nesse mundo vai seduzir. Mas a questão é, amados, que o coração de muitos crentes estão sendo seduzidos pelos maus tesouros. Eu falo isso com pesar, é com tristeza. Crentes que estão sendo seduzidos pela ganância, pelo orgulho, pela inveja, seduzidos pelo pecado, pela injustiça, pelas práticas do mundo, seduzidos pela sensualidade, pela malícia, pelo poder, seduzidos pelo sexo ilícito, crentes que estão sendo seduzidos pelas más companhias, que não estão guardando o seu coração. Deus conhece a vida de cada um de nós aqui, amados, e Ele sabe dos nossos segredos. Aquilo que a gente guarda somente para nós mesmos, reservamos totalmente para nós, não compartilhamos com ninguém, não abrimos segredo para ninguém, confidência para ninguém, sabe? Os nossos mais íntimos segredos. Deus, que é capaz de ir na profundeza do nosso ser, Ele conhece nossas intenções, nossos desejos, Ele conhece todo o nosso ser. O próprio salmista já diz: Deus, tu me sondas e me conheces. Nós que não temos a mínima condição de se esconder de Deus, podemos nos esconder das pessoas, podemos ficar camuflados dos nossos segredos em intimidades que só compartilhamos conosco mesmo, mas jamais a nossa vida estará encoberta aos olhos do Todo-Poderoso. Deus nos sonda, Deus nos conhece, mas Deus não nos sonda para nos acusar, Deus não nos sonda para dizer que nós não prestamos. Porque Deus é um Deus gracioso, Ele nos sonda para dizer, eu posso te ajudar a você vencer todas as suas questões internas, interiores, a você não precisar guardar segredos que não possam compartilhar comigo, com Deus, no caso. Deus quer nos tratar, amados, porque muitas das vezes nós estamos sorrindo por fora, mas estamos chorando por dentro. A gente cruza com pessoas todos os dias, que você olha e diz, essa pessoa está feliz, essa pessoa está alegre, nem sempre, porque não conhecemos os dramas, não conhecemos as dores do seu coração, não conhecemos o que ela está vivenciando. Às vezes você olha para um casal e parece que estão vivendo muito bem, mas lá entre quatro paredes, só eles sabem o que eles estão vivendo. Então cada um de nós trazemos, e quando nós chegamos aqui à casa do Senhor, nós não trazemos só o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa fé no Senhor, mas nós trazemos as nossas mazelas juntos, nós trazemos os nossos questionamentos, nós trazemos as nossas dúvidas, nós trazemos as nossas dores, os nossos medos, as nossas incertezas. E é quando nós nos apresentamos na presença do Senhor, é onde nós temos a chance dele nos tratar, dele nos renovar, dele nos restaurar, dele trazer aquilo que realmente nós precisamos, que o mundo jamais vai trazer e vai resolver as nossas questões. É Deus. Por isso Jesus disse, busque primeiro o reino de Deus, porque o reino de Deus tem tudo o que você precisa e carece. Não é o mundo, amados. O mundo é colorido, é sedutor, o mundo faz muito marketing, sabe? Propaganda enganosa, e tem muito crente acreditando no marketing do mundo, tem muito crente querendo viver um pouquinho do reino de Deus e um pouquinho do mundo. Não tem como ao mesmo tempo acumular bom tesouro com mau tesouro, não vai dar certo. Deus quer que nós sejamos pessoas que possam ajuntar tesouros nos céus. Não tem nenhum problema de você fazer as suas economias, de você ter a sua poupança, a sua aplicação na bolsa ou em alguma outra área financeira, não tem nenhum problema. Mas que o seu coração não esteja nessas coisas, mas que o seu coração esteja no Senhor. Porque não tem ninguém melhor para nos ensinar a viver do que Deus, o Deus da vida. Ele disse, Jesus disse que a nossa vida teria vida em abundância. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Às vezes a gente pensa que isso é só no contexto espiritual, principalmente, mas Ele, que é a verdadeira vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, é Ele que nos ensina como viver de verdade. Porque num mundo como esse, amados, muitas pessoas ao encarar certos desertos, só pensam numa coisa, dar cabo da vida. Agora, quem tem o Senhor como seu tesouro, ele jamais vai pensar em dar cabo da sua vida, porque ele sabe que ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Essa é a diferença. Entende? De você ter a segurança que mesmo que você esteja passando por um momento que você está como que se arrastando, mas Deus vai te dar força para te levantar novamente, para te erguer novamente, e para se manter de pé na presença dele, porque aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Como é que está o seu coração nesta manhã? Quais são os tesouros da sua vida? Pense sobre isso. Que tesouros você tem lançado nos céus? Aí eu começo a entender por que que Paulo diz, pensai nas coisas do alto e não nas que são daqui, da terra. É por exatamente isso. Se o nosso tesouro está lá, o nosso pensamento está em Deus. Se o nosso tesouro está no mundo, o nosso pensamento vai estar? Onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Quais são os nossos tesouros? E como tem estado o nosso coração? Eu quero pedir a Deus, nesta manhã, Deus, faça milagres aqui, em cada coração, em cada alma que esteja nesta manhã precisando, sabe, de uma manifestação do poder de Deus. Você que entrou aqui hoje pesado, angustiado, você que dormiu mal esta noite, porque você está preocupado com uma situação, com uma questão na sua vida, que você parece não enxergar a possibilidade de solução. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas eu estou pedindo a Deus que você saia totalmente restaurado, em nome de Jesus. Eu não posso fazer nada por você. O seu irmão que está aí do seu lado não pode fazer nada por você, a não ser orar. A orar ao Deus que pode, ao Deus que muda o nosso coração, o Deus que nos deu uma identidade espiritual, que garante que nós somos filhos do Deus Altíssimo. E Deus, Ele zela pelos seus filhos, Deus cuida dos seus filhos. Você não é um bastardo, você não é alguém fora da família de Deus, você faz parte desse reino. Deus não fez esse grande milagre na sua vida por nada. Deus não quer perder você, mas depende de nós ouvir o conselho de Deus. Vamos ajuntar tesouros nos céus e vamos ter o nosso coração no Senhor. E tendo o coração em Deus, Ele vai te ajudar a saber ter o seu coração nos devidos valores, a você saber como lidar com os outros tesouros do nosso viver aqui nessa terra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Curve a sua cabeça por um momento, enquanto os músicos, os cantores sobem, por favor. Fala um pouquinho com Deus agora, em particular. Daqui a pouco nós vamos orar juntos. O que Deus falou com você nesta manhã, conversa com Ele. Sem medo, sem reservas, sem barreiras, sem preconceitos. Fala com o Senhor. Olha para dentro de você mesmo e diga para Deus como você se sente. Diga para Ele quem tem sido você. Você tem sido o que você gostaria? Ou você vê que está faltando coisas? Conversa com Ele. Abre o coração, derrama a tua alma. De Deus, não tenha medo do que alguém do lado vai pensar. A casa de Deus também é um lugar, é um pronto-socorro. A casa de Deus é lugar de cura, de restauração. Aleluia. Aleluia. Ouça, Deus, cada oração. Ouça o grito de cada alma. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus.